Ao pé da letra, Rádio Sarau, de volta aqui. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Pessoal, pelas redes sociais andam divulgando nosso trabalho. Quero agradecer a todas as pessoas que andam fazendo o maior apoio pela música independente. E falar de música independente, hoje nós estamos com um programa especial. Eu vou chamar esse programa de Especial Paraná. Nós aqui do Sul também tivemos já um programa do Rio Grande do Sul com o Seu Seco, um programa especial de Santa Catarina, e hoje nós vamos ter um programa voltado ao pessoal, nossos irmãos do Paraná, especialmente Curitiba, e eu estou aqui com um convidado especial, é o Bido Porfírio. Tudo bem, Bido? Tudo bem? Um abraço aí. Estamos aqui direto do Skype, conversando com você. Está em casa, amigo? Estou aqui no meu home studio. Ah, que ótimo, cara. Tudo bem, cara, contigo aí? Como é que está o trabalho aí? Como é que está o clima aí? Aqui está um clima ótimo, hein? Tô até me lembrando as praias aí de Santa Catarina. Então, Opa! É isso aí, opa. depois de Obrigado. dias de frio aí, tá um sol maravilhoso aqui. Tá lembrando de praia de Santa Catarina porque você recentemente fez um clipe aqui, tô sabendo? Ah, é, justamente, a gente tive a oportunidade de passar de 2011 para 2012 na região aí, Sim. e aproveitei a tomada de imagens aí para editar um clipe de divulgação aí, que logo estou colocando na internet também. Perfeito, Bido Porfírio que está fazendo um trabalho agora, está lançando um CD, é isso? Isso, estou em fase de lançamento, né, do meu CD, que é intitulado Alguém Olhando o Mar. Inclusive, o show do lançamento vai ser agora no dia 21 de setembro, 21 de aqui setembro na. é onde? Aqui no auditório da TV É Paraná, aqui em Curitiba, no canal da música. Primeira mão ali, vai ser o primeiro show. De lançamento de CD, sim. Vai ser a partir daí que a gente daí pretende buscar novos horizontes com esse E trabalho daí. vai ser um trabalho com banda e tudo, é isso? Isso, vai estar me acompanhando os amigos músicos, que é o tecladista Sandro Viziani, o violonista o Helder Robacher, que ele. E Perfeito. o Bira Natural, que foi meu companheiro na época de banda Jeito Natural, nos anos 90 e 80, também é o Sim. baixista. E o baterista, que é o Gerson Rosa Martins, que também foi companheiro comigo na banda Jeito Natural. Perfeito. E escuta, Bido, estás aí na estrada já desde a década de 80, é isso? Desde a década de 80, Bruno. Puxa, foi quando eu comecei participando em festivais de música, e daí sempre alcançando os primeiros lugares, assim, isso acabou incentivando, né? E a partir Claro. daí formamos uma banda que chegou a gravar a nível nacional aí, chamada Jeito Natural. E as músicas essencialmente do grupo ou é tua? São tuas? O Jeito Natural eram composições minhas em parcerias, né? Com o Wilson Quintiliano, com o Gerson. Era meio coletivo, um trabalho coletivo, assim, né? Foi muito bacana, foi muito legal. Inclusive, sempre bem recebidos aí em Santa Catarina, né? E agora já está um trabalho agora mais amadurecido, quer fazer um trabalho mais voltado ao solo, é isso? É, justamente, de 2002 para cá, que eu enveredei pela carreira solo. Eu trabalho, comecei com o disco chamado Toda Canção, né? Deslanchei até agora, e agora estamos com esse novo trabalho aí, que é Alguém Olhando o Mar, né? Perfeito. Nós vamos entrar no primeiro bloco aqui. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. Nesse programa, que é essencialmente paranaense, nós vamos apresentar algumas pessoas aqui. Inclusive, o Bido também trouxe também umas músicas que influenciaram a carreira dele. E, inclusive, tem uma música dele que está em primeira mão aqui para nós, na Rádio Sarau, que é Extraordinariamente. É isso, Bido? Isso, extraordinariamente. O subtítulo é Conquistar. Beleza, a gente já volta aí. Ao pé da letra, voltamos aqui com Bido Porfírio, diretamente de Curitiba, do Skype. Bido, a gente acabou de escutar uma música do teu CD. Foi feito todo ele aí em Curitiba, o CD? É, ele foi feito tudo aqui no meu home studio mesmo, né? Eu tenho um estúdio aqui. Então, foi tudo gravado aqui por mim, daí o Bira Natural fez os contrabaixos na maioria das faixas, o Sandro fez teclado, Valdir Masterização e também, Valdir. mixagem toda tua também. Isso, a gravação, a mixagem, masterização, foi tudo feito por mim mesmo Quando aqui. é que você percebeu que tinha essa também essa pegada técnica aí? Olha, foi meio que obrigado, assim, né? Mas eu percebi isso há muito tempo atrás, na época ainda do analógico, quando eu ia nos estúdios de gravação fazer algum trabalho e tal, E daí a gente ficou contratado na época com uma gravadora do Rio de Janeiro, chamada Cid. E a Cid veio aqui, mandou um produtor aqui pra Curitiba pra gente gravar no estúdio aqui, pra não ser preciso a banda se locomover pra lá, né? Pro Rio. E daí o nome do produtor era o Ari Zuckerman, o Esdras de Souza. E aí você colou no cara pra aprender. Não, mas assim, não tinha essa intenção. A gente tava gravando e tal, e na hora da mixagem eu grudava no cara, no técnico ali, na época, né? Grudava e, abre mais aqui, mais lá, e meu ouvido sempre tava atento para aumentar um pouquinho mais, isso, aquilo, e sempre, e o disco rolou assim, né, eu e o baterista na época, o Gerson Rosa Martins, e a gente ficou grudado no cara ali, mas a gente era muito novo, né? A gente tinha 19 para 20 anos. Era mais curiosidade do que pretensão, né? Não, era mais a pretensão de chegar no som que a gente queria, claro. Entendeu? A pretensão era chegar no ideal. Mas a gente nem sabia os termos técnicos na época, ainda assim. Na época era vinil ainda. Eles levaram para o Rio de Janeiro e tal, né? A CID, a gravadora. E daí na ficha técnica, eu nem imaginei que ia aparecer lá. Daí que direção artística, produção, daí que apareceu meu nome. Legal. Eu tive consciência de que, além disso, tinha esse lado também, né? E todo o trabalho que eu ia tempo, né, de outros artistas, mesmo que não fosse no meu estúdio aqui, em outros estúdios, eu sempre estava ali, atento, para levanta aqui, abaixa ali, diminui o reverb, e muita gente procura para esse tipo de trabalho, não? É. Desse artístico. Bastante, artístico, né? Que eu, paralelamente ao meu trabalho assim, autoral e eventos, e eu faço a produção para outros artistas, né? Para outros músicos, né? Me dizem alguns então, artistas aí que você trabalhou. Aqui tem um dos primeiros que eu fiz foi a Nadine, uma cantora que sabe que parece que tá no exterior agora, não sei. Foi a Nadine, tem o Jamil do Brasil, é um cantor aqui, assim, da linha popular, que tem feito trabalho aqui. Daí na linha gospel tem o Reuel Lopes Galvão, que já fiz uns 5 LPs para ele. Daí tem um artista aqui, popular, bem conhecido em Curitiba, que ele faz chorinhos, ele é especialista em chorinhos, que é o Pedrinho da Viola. Também gravou várias trabalhos comigo, e daí tem a banda Safira, que é uma banda assim que faz uma música um pouco mais clássica, também fez comigo, e por aí vai, né, é um jeito natural a gente mesmo produzir. Beleza, e quanto a esse pessoal novo que você considera aqui grandes autores aqui, que a gente pediu para você falar sobre a referência do seu trabalho, tu citou aqui Nando Reis, Jason Mars e Jack Johnson. Tu considera o teu trabalho assim nessa linha pop, rock pop? É, mais ou menos por aí. Assim, como eu te falei já, eu tenho várias influências, assim, né? Desde criança. Então eu tenho um leque muito grande de influências, assim, que vem desde quando era criança, ouvindo Jovem Guarda, Beatles, depois Tropicália, depois a MPB mesmo, e nos anos 80, todo aquele movimento do rock dos anos 80, e tudo isso aí vai colocando informações na gente. A gente acaba virando um contexto, isso, né? É, eu sempre me preocupei muito com as letras das músicas, né? Eu sempre me ligo de ter uma letra bacana, que passe uma coisa positiva, que possa refletir de uma maneira positiva na vida das pessoas. Entendi. Né? Então, por mais que a música seja bacana, mas se a letra não tiver assim, correspondendo, já me eu considero algo que tem significado de cordas, sei, é o Jack Johnson, né? É mais acústico, mas eu uso bastante guitarra nos meus trabalhos também, uso teclados de uma maneira moderada, corda, né? É o teu xodó, né? Isso, eu fujo muito dos arranjos muito mirabolantes assim, para ter assim, quando vai tocar o comunicação melhor, né? Muito complicado, muito intrínseco assim, daí tem que levar 10 pessoas no show, né? Então eu procuro bem ser mais... Já mais puxado pra canção, né? Do que pra música arte, né? Isso. É, então, beleza, nós vamos dar uma escutada nessas tuas referências aqui, e daqui a pouco a gente volta. Nós vamos escutar agora Nando Reis, depois Jason Mars e Jack Johnson, ao pé da letra, volta daqui a pouco com Bido Porfírio.